が息をするのぶまま、Meus olhos são pra te olhar, Meus ouvidos são pra te escutar, Mas meu coração é só pra te amar. A vovó pode esperar, Terá também que concordar, Pois a minha intenção é só te dar meu coração. Fique aqui juntinho de mim, Logo mal só é bom assim, Quando eu te der o meu carinho, Vou me tornar um carneirinho. Menina do chapéu vermelho, Não ligue pra nenhum conselho, Perto de você não sou mais louco nem mal. Te escutar, mas meu coração é só pra te amar. A vovó pode esperar, terá também que concordar, pois a minha intenção é só te dar meu coração. Fique aqui juntinho de mim, logo mal só é bom assim. Quando eu te der o meu carinho, vou me tornar um carneirinho. Chapéu vermelho, não ligue pra nenhum conselho. Perto de você, não sou mais do mal. Terá também que concordar, pois a minha intenção é só te dar meu coração. Fique aqui juntinho de mim, logo mal só é bom assim, quando eu te der o meu carinho.